Sucesso do Aldair Playboy. E parabéns pra você que não soube entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Divulga aí! Abri o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei. Meu coração você machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? Oh, parabéns pra você que não soube entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Oh, parabéns pra você que não soube entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. O nome dela é Falciane. Reality Lan House, conveniência, a sua imaginação realizada. Priscila Calazans. Abri o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei. Meu coração você machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de... Eu quero ouvir! Oh, parabéns pra você que não soube entender. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Oh, parabéns pra você que não soube entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. A voz feminina que não vai sair da sua mente. Repertório novo pra tocar no seu radinho de pilha.